pagode é um pé de vento e a viola é um trovão. Ela dá o sentimento, aumentando a inspiração. O ponteio da viola estremece o coração. Sapateia, rapaziada, e levanta poeira do chão. Esta viola fez o povo arrepiar. A multidão aplaudia, a plateia delirar. Nas mãos do rei do pagode só falta ela falar: esta viola pagodeira eu gosto de pontear. No dia 15 de outubro chorou o meu Brasil inteiro, a perda de um grande mestre, um exemplo de violeiro. O maior de todos os tempos, um campeão pagodeiro, a eterna majestade, o saudoso Tião Carreiro. Sua viola ficou aqui no Brasil. O balanço do pagode, coisa igual nunca existiu. Pardinho não canta mais, o trono se dividiu, porque o mestre Tião Carreiro deixou o espaço vazio.